pegando mais fogo, tô na pista de novo. Independente do espaço que meu som tem, com honestidade vai chegar até alguém. Tem sempre um por perto, torcendo para que o bagulho não dê certo. Eu me liberto, na continuação eu me divirto, com os derrotados sem talento em conflito. Com minhas aparições na TV, desqualificando minhas ações, vai saber do porquê. Não me interessa, só não pode ficar empacado na minha frente, porque a gente aqui tem pressa. Assinar uma agenda de fã, mesmo que minha música não toque na Jovem Pan. Sou louco, mas tenho uma mente sã, dividindo palcos e vocais com a minha irmã. Sou eu. É nós que faz o clube agitar, sacudindo o recinto sem ter que pagar jabá. Fazendo o som chegar de verdade, mantendo uma fidelidade em cada cidade. Que baixa na internet, compra CD na loja, não assimila tudo que a rádio sempre toca. Eu vou por fora dos canais que se intitulam musicais e só dão espaço para clipes internacionais. Hoje tanto faz, criei o meu caminho, cada dia na estrada eu vejo que não tô sozinho. Ajudou a acertar a vida de um vagabundo que andava em desalinho. Foi sinistro, mas eu resisti. Graças a Deus, a vocês, eu estou aqui. Só na metade de uma longa caminhada, mas sabendo agradecer a cada glória alcançada. Não cai, que passa sufoco na pista, mas não trai. Tô no caminho que recha minha vida, protege a minha torcida, que no dia a dia tá junto comigo na corrida, rimando o balsão do cavaco. Quem rima fraca a gente sabe que fica no vácuo. Bagulho é sério, ser verdadeiro comigo é meu critério. Não tem mistério, fortaleceu nossa corrente, que amplifica o som e deixa o verso potente. Assimilo o que é bom e armazena na mente. Se eu tivesse o dinheiro do Jay-Z, mudaria várias coisas que acontecem por aqui. A gente ia tomar tudo no talento, mostrar pra todo mundo o som que vem de dentro. Mas não é o dinheiro que manda, todo mundo baba ovo de determinada banda. Que gravadora lança, que toca até que cansa. Um ano depois, ninguém mais traz na lembrança. Sucesso fabricado, quando deixa de pagar, fica complicado, vira afinado. É por isso que eu tô no caminho do bem, mas aqui não tem comédia, pode olhar, não tem. É sem dublê, sou criada CDD, de onde venho tem que ter contexto pra sobreviver.